vida é um livro, irmão. Eu desvendei, pois nunca parei para ouvir conselhos. Sempre aprendi com meus próprios erros, convivendo com a maldade, pilantragem, caberagem por toda a minha parte. Sentimentos homicidas, quantos irmãos não dão valor à vida, manipulados, dominados pelo crime. Eu sou mais um sobrevivente deste ringue. Deste ringue.